Mais um grande sucesso pra você curtir o som da Amanda Feras. Vamos nessa! Vou ter muita alegria, muita animação. Vou ver a galera liberar geral. Foi pra uma festa, gelo e Cuba Libre. E na vitrola, uísque e agudo. A meia luz, o som de Johnny Rivers. Naquele tempo que você sonhou. Senti na pele sua energia. Quando peguei de leve a sua mão. A noite inteira passando um segundo. O tempo voa mais do que a canção. Quase no fim da festa. Um beijo então você se deu. A minha fantasia. O mundo era você e eu. Eu perguntava do you wanna dance. E te abraçava do you wanna dance. Lembrar você. Um sonho a mais não faz mal. Como é que é? Eu perguntava do you wanna dance. E te abraçava do you wanna dance. Lembrar você. Um sonho a mais não faz mal. Chibor. Foi numa festa gelo e Cuba Libre. E na vitrola uísque e agogô. A meia luz, o som de Johnny Rivers. Naquele tempo que você sonhou. Senti na pele a sua energia. Quando peguei de leve a sua mão. A noite inteira passa num segundo. O tempo voa mais do que a canção. Quase no fim da festa. Um beijo então você se rendeu. A minha fantasia. O mundo era você e eu. Sai do chão, quero ver. Eu perguntava do you wanna dance. E te abraçava do you wanna dance. Lembrar você. E o sonho mais não faz mal. Eu perguntava do you wanna dance. E te abraçava do you wanna dance. Lembrar você. Na guitarra, Edmilson, fofão. Quero ver muita alegria. Mãozinhas lá em cima. Quero ver a galera cantando assim comigo. Prepara, solta a voz. Assim, ó.